nasce das cinzas do escuro de uma pedra, de uma expressão de ódio em uma cela. Vem do fundo da mata, numa cabana abandonada, de uma casa em construção na velha sala. Do porão cheio de ratos e baratas, da sujeira do linho em cima da casa, do canto da laje, na coluna úmida da igreja, da velha garrafa choca de cerveja, do churume podre, dos sacos de lixo, dos sacos nas costas do mendigo. Vem do fogo fedido de uma casa suja, no meio da rua, do vão das pernas de uma prostituta. Nasce.